Eu tenho medo de ficar sozinho. Tenho vontade de sair correndo. Eu tenho tudo que você disser, mas pode ter certeza, sou um homem de fé. Me dê a mão e venha sorrindo. Não vem chorando, pois não quero pranto. Vem ver o mundo que estamos vivendo, pois é nas calçadas que estão os espantos. Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão. Não pode ser eu estar sozinho te pedindo a mão. Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão. Não pode ser eu estar sozinho te pedindo a mão. A mão e venha sorrindo. Não vem chorando, pois não quero pranto. Vem ver o mundo que estamos vivendo, pois é nas calçadas que estão os espantos. Se eu pudesse eu faria tudo. Faria luna e os namorados. Faria tudo que você disser e pode ter certeza, isso é o que dá pé. Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão. Não pode ser eu estar sozinho te pedindo a mão. Não pode ser eu estar sozinho neste mundo cão. Não pode ser eu estar sozinho te pedindo a mão.